All right, men, it's time for the big test. Let's hope it works. This is the test. For the next 60 seconds, the station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Yeah! This is a test of the emergency broadcast system. Boy, don't even have the broadcasters of this area, in voluntary cooperation with the FCC and other authorities, have developed this little system to keep you informed in the event of an emergency. If this had been an actual emergency, you would have been instructed where to tune in your area for news and official information. This concludes this test of the emergency broadcast system. Era para ser um programa festivo, gente. Um programa de muita alegria. Depois de 4 meses, mais uma vez o Frapcast está de volta. Agora para ficar. Mas, infelizmente, a gente foi surpreendido pela notícia da morte de Chico Anísio. Por isso a gente abre o programa dessa semana com uma frase dele, do mestre do humor, sobre a vida. Se estivesse desencantado da vida, acordar seria um tormento. Sou apaixonado pela vida e agradecido pelo que me foi dado. Por isso, nós vamos dedicar esse 7º Frapcast a ele, a Chico Anísio. Nós vamos fazer um programa atípico. Nós vamos abrir com o Cantinho da Saudade. Mas antes disso, vamos à nossa música de abertura, ao nosso tema de abertura, que na verdade nem é nosso, é de Mauro Mota, foi feito para o Show da Manhã, do Francisco Barbosa em 1990, e a ele agradeço pela sessão do tema de abertura do Frapcast. Senhoras e senhores, o Frapcast número 7, depois de 4 meses, começa aqui. Alô, Maré Lancista. Chico Anísio. Eu trago o Pantaleão. Na turma da Maré Lança. Alô, alô, alô, família brasileira. Vamos chegando. Eu sou Flávio Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos. Depois de 4 meses parados devido a razões pessoais, eis que o Frapcast está voltando. Vocês estavam com saudade? Eu também. Este é o Frapcast número 7. Frapcast dessa semana de 25 a 31 de março de 2002. Este será um programa atípico, como eu já disse a vocês agora há pouco. Então vamos, sem mais delongas, às manchetes deste programa. Exame acusa álcool no sangue do ciclista atropelado por Thor Batista, o filho do Ike. Hop Hari vai reabrir em São Paulo com 3 atrações interditadas. Mac diz que descredenciamento da São Marcos será publicado no Diário Oficial de segunda-feira. No Suando a Camisa, conheça o Centro de Treinamento do MMA montado para o TUF Brasil. No Diário do Meio do Mundo, moradores da Zona Norte de Macapá cobram o término das obras do Hospital Metropolitano. O Iaiaiai contou pra mim que quase cortaram a cabeça dele. Bom, como já dissemos, e eu falo isso pela terceira vez, o programa será um pouquinho diferente. Pela música de fundo e pela vinheta, que abriu a minha palavra, vocês já sabem do que se trata. É uma homenagem ao grande Chico Anísio. E o Cantinho da Saudade é sempre realizado no quarto bloco de cada programa, quando uma celebridade que marcou a história da humanidade se vai. Hoje eu resolvi fazer diferente. Senhoras e senhores, convosco o Cantinho da Saudade especial em homenagem a Francisco Anísio de Paula, ou melhor, a Chico Anísio. O fã quer saber, Popó, Pantaleão, Alberto Roberto, Roberval Taylor. Quem é você, Chico Anísio? Quem é você, Chico Anísio? Ou melhor, quem foi você, Chico Anísio? Foi o Alberto Roberto? O galã que não garavava quando algo lhe saía dos padrões? O Justo Veríssimo, que é muito imitado na vida real? O Bozó, aquele que trabalhava na Globo e tirava onda disso? O professor Raimundo, com seus alunos sensacionais e seu salário, ó? O Tintones, que pedia sacoleia e era um cara legal para os seus súditos? A Salomé, que queria ouvir novas do seu aluno João Batista? O Robert Val Taylor, a voz mais grave do rádio. O malandro Azambuja e suas ideias loucas. O Nazareno, que mandava a mulher se colar de um jeito peculiar. É, Chico, é difícil saber quem foi você. Mas eu vou tentar falar quem você era. Talvez um predestinado que saiu do Ceará para o Rio para tentar fazer um teste para locutor de rádio. E ficou em segundo lugar, atrás apenas de um tal de Cenoura Bravanel, que futuramente seria conhecido por Silvio Santos. Aí, você passou a comentar jogos de futebol, ser radioator, mas principalmente, lá na Rádio Guanabara, onde você começou, fez brotar o talento para imitar vozes. Então, surgiu no seu caminho a televisão, a caixinha mágica. Talvez você fosse um homem de televisão. Afinal, foi nela que você apareceu várias vezes por 55 anos. Primeiro, na TV Rio, a extinta TV Rio, como o professor Raimundo, que era apenas o tio de Dona Isaura. Depois, com o Só Tem Tantã, o Noites Cariocas, o Noite de Gala e, por fim, Chico Anísio Show, Chico Total, Chico City, Estados Anísios de Chico City, Zorra Total, novelas. Ai, Chico, você foi tantos. Além desses que eu falei, você foi o Gastão, o Pantaleão, o Haroldo Flor, o Jovem, o Popó, o Zé Tamborinho, o Bruce Kane, o Delegado Matoso, o Canavieira. Ai, nossa, são tantos mesmo, são tantos. O fã quer saber. Popó, Pantaleão, Alberto Roberto, Roberval Taylor. Mas talvez, Chico, você tenha sido um mulherengo. Foram 5 esposas, 6 filhos. Você um dia convidou a Alcione Mazeu para jantar, lembra? Também foi o marido da Zélia. foi convidá-la para uma aula na escolinha do professor Raimundo e se apaixonou perdidamente. Logo a Zélia, que tinha confiscado o dinheiro do nosso povo. Mas você soube perdoar, tipo, acho que você era um cara generoso. Talvez você tenha sido, sobretudo, um mestre para novas gerações de humoristas que, lhe vendo, se transformaram em grandes nomes do humor. Até mesmo três de seus filhos, Ludo de Paula, Bruno Mazeu e Niso Neto, continuaram seus exemplos e lhe acompanharam na arte de fazer rir. Mas acima disso tudo, Chico, você foi romântico e divertido, com muito amor para dar, e quis que todos gostassem de você, e buscou sempre o melhor da vida e conseguiu. Se preocupou consigo, com suas tantas crias e com a perfeição de seus papéis. Olha, Chico, eu tentei escrever aqui quem foi você nesses 80 anos, mas eu acho que isso é impossível. Como é impossível crer que Deus te levou de nós. Que coisa mais sem graça, né? Você que nos fez rir, agora nos faz chorar. Tanta gente querendo, tanta gente implorando, tanta gente merecendo morrer, e é a morte que te escolhe, como você mesmo disse um dia. Agora, eu tenho certeza que você e suas crias estão num ótimo lugar, com seus grandes amigos Walter Dávila, Brandão Filho, Nancy Vanderlei, Mussum, Zacarias, Arthur Rodrigues, Emma Dávila, Ivon Cury, meu Deus, tantos que estão querendo ouvir suas piadas inéditas e rir. Como um dia nós rimos de você e com você, e como nós continuaremos rindo, independente da sua partida. Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, de Maranguape para o Rio, e do Rio para a eternidade. Obrigado por tudo, Chico. Obrigado pelas risadas, pelos aplausos que nós demos, pelo legado que você nos deixou. Por tudo isso, Chico, você, afinal, merece um lugar mais do que especial no nosso cantinho da sua. O humor é irmão da poesia, o humor é quem denuncia. Eu não tenho possibilidade de consertar nada, mas eu tenho a obrigação de denunciar tudo, porque essa é a obrigação primeira do humorista. Humor é tudo, até engraçado. E a primeira música do programa de hoje não poderia ser outra. Chico Anísio Mussum com Rio Antigo. Quero bate-papo na esquina. Você. Eu quero Rio Antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão. O ontem no amanhã é uma grosana no capricho. Pego o bonde 12 de Ipanema e vejo Oscarito e Grande Otelo no cinema, Domingo do Rian. E deixa eu querer mais paz. Quero um pregão de garrafeiro, Zizinho no gramado, quero um samba sincopado, Taioba bagageiro e o desafinado que Jobim sacou. Fortadão no bom francês. Quero um programa de calouros com Ari Barroso, o Lamartine me ensinando lá gostoso. Quero cafenice de onde o samba vem. Pega a chave da caixa e leva ali pro Dodonga. Quero a Cinelândia estreando e o vento levou um velho samba da Ataúfo que ninguém jamais gravou. Pega 30 que valia 100, como nos velhos tempos. Manjou? Tira o violão. Cheio de parangolés. Vai de vanguê. De araca, eu tô botando pra jambrás. É que o broto é do papai. É por isso que tu tá com tudo e não tá prós. quero carnaval com serpentina. Eu quero a Copa Roca de Brasil e Argentina. Os anjos do inferno, quatro ases e um coringa eu quero. Porque é bom. É um a cavalo com arroz e outro. Aí eu pego no meu rádio uma novela. Depois chego na Lapa, faço um lanche no Capela. Mais tarde eu e ela pros lados do hotel Leblon. Quero o som de fossa da Dolores, uma valsa do Orestes, zum zum zum dos Capagestes, o beco das garrafas, Mané fazendo João, Pelé fazendo gol. Quero um chá dançante no meu clube com Valdir Calmon. Trio de ouro com a Dalva, estrela d'alva do Brasil. Quero o Sérgio Porto e o seu bom humor. É um pingado carregado da manteiga. Quero ver o show do Walter Pinto com mulheres mil. O Rio aceso em aviões e violões que quem não viu não pode entender o que é paz e amor. Tu bebeu demais, negão. As quatro mais um. Que se importa? Quem paga é ele? Se eu tivesse. Sonhar mais um sonho impossível. Com certeza essa música vai fazer o maior sucesso no céu. Chico Anísio, Mussum, Rio Antigo. Olha, nesse momento eu quero pedir desculpas a vocês. O microfone que eu costumeiramente uso se foi. Tive que trocar por outro, mas esse microfone não estava funcionando nas primeiras gravações do nosso podcast. Mas agora cismou de funcionar e nós vamos com ele até o final. E por causa da morte do Chico Anísio, esta semana nós não teremos o Você Faz Parte da História, que volta na semana que vem, recordando os fatos que aconteceram na semana em questão, mas há muito tempo atrás, ok? E com um trechinho de uma piada do Chico Anísio, a gente vai para o primeiro Trem Pagador, para quem está ouvindo pela primeira vez. Trem Pagador é um intervalo comercial fictício que a gente usa para imitar os grandes programas de rádio e também para relembrar a história da propaganda no Brasil e também no mundo. Nós vamos a ele e já voltamos com a primeira notícia de que o ciclista que foi atropelado pelo filho do Ike e da Luma de Oliveira, o Thor, tinha álcool no sangue, ou sangue no álcool, como queiram. Já nós voltamos. Vai, Chico. Filho caçula dos séculos, o bebê 78 está chegando no berço da história. E nós agimos como um pai, né? Queremos o melhor para ele, porque o melhor para ele é o melhor para nós. Eu tenho certeza de que esse bebê 78 que está pintando vai ser um ano bem brasileiro. Inclusive eu mandei registrá-lo, 78 da Silva. Porque as coisas brasileiras estão sendo adotadas aí fora, né? Viram o cartão de boas festas que o Fidel Castro mandou pro Jimmy Carter? Dizia lá, estou contigo e no abro. Quer dizer, know-how nosso, né? Vem abrir seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. FNTV, o musical. De segunda a sexta, 19h. E no sábado, a partir das 18h30, com uma hora de duração, os melhores vídeos da semana. FNTV, o musical, com João Kleber e Marco Antônio. De segunda a sábado, na Rede Manchete. Que trocam uma besteira e um pouco Pieroni, a massa do povo. A massa do povo é Pieroni, por uma simples razão: qualidade. Quem exige o melhor, leva muito em consideração este nome: Macarrão Pieroni. Pieroni, a massa do povo. Cocorico! Tem um galo esperando por você no Japão. Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Edições extras em Tóquio, Cidade do México e Florença. Inscrições e informações www.festivalgramado.com.br. Realização ALAP. Você bebe, bebe Guaraná Brahma. O gostoso dessa vida é viver bebendo Guaraná Brahma. Brahma é o Guaraná que você bebe, bebe sem parar. O gostoso dessa vida é viver bebendo Guaraná. Sétima Essência Moda Feminina, em dois endereços, Shopping Parque Balneário e Supercentro Boqueirão. Jornal Põe a Maia do Lago, clima o botão, fica aí no sofá. Veja o programa de máximo agrado e os convidados que passam por cá. Os dois amores que ao domingo aqui vê na TV. Por você, ouça as conversas, comente e sorria. Não se aborreça, deixe isso pra lá. Já vem aí o humor da Maria e as melodias que o Marco lhe dá. Fique a ver muita estrela passar por aqui. Isto é um show feito pra si. Dos meus dois amores, um é mesmo a TV. Esta semana, Domingos Castro é o convidado de Marco Paulo. Eu tenho dois amores. Amanhã à noite, no Canal 1. Frabcast número 7 está de volta ao som de Padaria, do Premier. Música essa que conta o cotidiano de um casal bem feliz e perfeito. Eu ia me esquecendo de avisar que o Frabcast continua sendo um oferecimento muito especial do fã-clube Cristina Lira, que apesar de tudo, continua de pé. E isso porque a Cris foi injustamente demitida da Rede TV, mas deixa estar, a Rede TV vai fechar mesmo. Só que o dia 3 de abril está se aproximando e, além de ser o aniversário da Cris, vai ser também o aniversário do nosso fã-clube. Por isso, estamos preparando uma surpresa especial para vocês, ok? O endereço segue o mesmo, fccrislira.blogspot.com. Repita, fccrislira.blogspot.com, ok? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o caso Thor Batista. Como vocês sabem, o filho do Ike e da Luma de Oliveira atropelou um ciclista na rodovia Washington Luiz. E olha só a surpresa. O ciclista Wanderson Pereira dos Santos, que tinha 30 anos, havia bebido antes de ser atropelado pelo Thor, meu Deus. O exame encontrou 15 decigramas por litro de álcool no sangue da vítima. A concentração de álcool encontrada no sangue de Santos é considerada alta. De acordo com a legislação federal, uma pessoa está inapta para dirigir veículo automotor se tiver mais de 6 decigramas por litro de álcool no sangue. No dia 22, à tarde, a mulher e a mãe de criação do ciclista encontraram Thor para conversar pela primeira vez sobre o acidente. O advogado da família do ciclista, Kleber Carvalho, afirma que a reunião foi marcada pelos três na tentativa de superar o trauma. Thor e as duas mulheres conversaram a sós em uma sala reservada durante cerca de 30 minutos. Eles trocaram telefones e ficaram de se encontrar nos próximos dias. Elas querem conhecer o Thor e reconhecer humanidade nele para poder perdoá-lo, afirmou o advogado. Segundo ele, o encontro não foi para tratar sobre uma possível indenização aos parentes do ciclista. Ah, Thor. O carro que você dirigia era uma Ferrari que só pilotos de Fórmula 1 podem dirigir e burgueses máximos. Onde já se viu, primeiro de tudo, você estava errado, onde já se viu andar com um carro desses numa rodovia cujo limite de velocidade é 100 para carros e 80 para caminhões? Por outro lado, o ciclista também estava errado, porque beber antes de pedalar também não é permitido. Agora, uma coisa é certa, se fosse um Zé Mané qualquer, o caso passaria batido. Agora, sendo filho do Ike Batista e da Luma de Oliveira, não passa batido mesmo. Agora, vamos de música. Enquanto eu estive fora, Whitney Houston também inventou de se mudar para o paraíso. E ela vai cantar agora um de seus grandes sucessos, All the Men That I Need, que também é tão bonita quanto I Will Always Love You, Run to You, I Have Nothing, One Moment at a Time. Thank You for Everything. All the Men That I Need, Whitney Houston, agora. só isso. Whitney Houston com All the Men That I Need. Enquanto estive fora também, o Hopi Hari foi rasgado da minha lista de próximos lugares a visitar. Porém, ele vai ser reaberto, ou dependendo de quando você estiver ouvindo isso, já reabriu, neste domingo, às 11 horas, com 3 atrações ainda indisponíveis para o público. O parque está fechado desde o dia 2, após a adolescente Gabriela Nishimura, então com 14 anos, morrer ao cair do brinquedo La Tour Eiffel em 24 de fevereiro, último ou próximo passado. O novo TAC, ou seja, Termo de Ajustamento de Conduta assinado entre as partes, determina que os brinquedos West River Hotel e Simulacrum, que ainda dependem de adequações, segundo o MP, ficarão interditados. Já o brinquedo onde aconteceu a tragédia, o La Tour Eiffel, está interditado por tempo indeterminado. Em outras palavras, nunca mais vai abrir. Mas, na verdade, ele está interditado enquanto corre o inquérito policial sobre o caso. Deveria ficar fechado para sempre porque não teve vistoria, tinha um prego solto, a trava não fechava. A menina foi pro espaço. Já as atrações Montezum e Vurang deverão receber, de imediato, procedimento de duplo controle do fechamento das travas de segurança na operação. O parque também terá de aprimorar a orientação ao usuário, de forma a chamar a sua atenção para o efetivo fechamento das travas. A implantação dessas melhorias deverá ser comprovada em 7 dias. Vamos explicar melhor o que aconteceu. A adolescente Gabriela Nishimura, que tinha 14 anos, morreu ao cair do brinquedo La Tour Eiffel, também conhecido como elevador. Ela usou uma cadeira que estava desativada, pasmem os senhores, há 10 anos, mas sem sinalização. A garota foi levada para o Hospital Paulo Sacramento, em Jundiaí, São Paulo, mas não resistiu a um traumatismo craniano seguido de parada. Você foi tanto. Além desses que eu falei, você foi o Gastão, o Pantaleão. Após a mãe da adolescente mostrar fotos tiradas minutos antes do acidente, verificou-se que a primeira inspeção havia sido feita no assento errado. A perícia na cadeira efetivamente usada por Gabriela constatou que a trava abria quando o brinquedo era colocado em atividade. Foi isso que a matou. O parque fica no quilômetro 72,5 da Rodovia dos Bandeirantes. Passei em frente duas vezes. No município de Vinhedo, perto de Campinas. O brinquedo onde ocorreu o acidente tem 69 metros e meio de altura, o equivalente a um prédio de 23 andares. Na atração, os participantes caem em queda livre, podendo atingir 94 km por hora, segundo informações do site do Hopi Hari. A falar em parques, o Play Center vai fechar, isso foi confirmado na segunda-feira, e vai dar lugar a um parque para criancinhas. Parece que a tendência é essa, porque depois do que aconteceu com o Hopi Hari, meu Deus. E depois do trem pagador, a gente volta com a notícia de que a Universidade São Marcos vai fechar as portas também. Por quê? Saberemos já já. Este é o Frapcast número 7. Chico Anísio tem mais uma piada pra vocês. Português ninguém entende. Agora eu pergunto, quem é esse cidadão que atende por este patronímico para propagar esta verrina não só vexante como mutuenda? Apenas um rapsodo, deambulante, sorrelfe tramposo, prolificentíssimos em chocarrices e parachas, e que não é das anelas de zaragateira e falta de profícos que fazer, esteve o ousio de profilgar o léxico pátrio com esta objurgatória quentógica. Excuse-me o impertérito semáculo por acometer contra as suas oiças com expressões tão simples que sapapalvas, mas o assunto deve ser candorado com toda a clareza como estou fazendo. Não espere o proditor minhas profalsas por tal assertiva que nada mais é do que um vitupério, um menoscabo, um procedimento soez, característico dos procazes valdevinos, bilhóceres, agorrinos e pataratas. Vem, abrir seu coração. Você é um de nós, me traz sua emoção. Copacabana está de verão, que sim. Voltou a ver a minha disposição. A menina Gabriela, lançada pelo Fantástico, agora é cantora profissional. Beats, beats, beats, beats, beats. Salvador Dalí, paixão e agonia de um gênio. Fantástico, neste domingo, 8 da noite. Entre no PIC da Globo. Férias pra saudade. Vai, liga pra quem te faz falta. De repente você pega o telefone e o seu coração começa a pulsar junto com o aparelho. E do outro lado, alô, que saudade! Não liga por quê? Uma ligação DDD via Embratel pra qualquer estado do Brasil fora do horário comercial custa no máximo 18 centavos o minuto. E no horário comercial, 36 centavos o minuto. Você sabe, com palavras a gente pode tocar alguém. Se ligue, ligue! Olha a vibração no Morumbi, 1 a 0, João Paulo, se fizer o gol, olha só Sérgio Neri, na volta para Edson, gol! Neste domingo, 4 da tarde, finalíssima do Campeonato Paulista, ao vivo de Campinas, Guarani e Corinthians. Um show de transmissão, reportagens, comentários, câmeras exclusivas, todos os detalhes da grande decisão. Evair, Paulo Isidoro, Neto, a técnica bugrina. Eu quero beijar Birubiru, eu quero beijar Birubiru. Birubiru, Everton, João Paulo, a raça corintiana. Guarani e Corinthians, ao vivo, neste domingo, 4 da tarde, no Show do Esporte. Um grito de gol de todos os ângulos. Olha o cruzamento para a grande área, gol! Yeah. por emoção. Amigo Flávio Barbosa, eu tenho outro recadinho para vocês. Neste domingo, dependendo de quando você estiver ouvindo, já passou, eu estarei na transmissão de Palmeiras e Corinthians, a partir das 3h15 da tarde, na Rede Contínua. O site de lá é www.redecontinua.com. Vamos repetir, www.redecontinua.com. Lá é muito legal, eles me receberam super bem. O projeto tem tudo para decolar e vocês podem ter certeza de que a transmissão vai corresponder às expectativas. Repetindo, www.redecontinua.com. Esporte o tempo todo para você. Agora nós vamos falar sobre educação, ou melhor, sobre fim de universidade. O MEC, Ministério da Educação, afirmou que a portaria com o descredenciamento da Universidade São Marcos será publicada na edição de segunda-feira, dia 26, ou seja, amanhã, dependendo de quando você estiver ouvindo, do Diário Oficial da União. O descredenciamento foi anunciado no site do MEC dia 22. No dia 23, a universidade afirmou que, em nota, que a informação contida no site do Ministério da Educação tem caráter informativo, sem qualquer respaldo oficial, e a forma de sua divulgação causou estranheza e está gerando um grande desencontro de informações entre imprensa, professores, alunos e sociedade. De acordo com o MEC, a decisão de descredenciar a Universidade São Marcos foi tomada após verificação de irregularidades na oferta de cursos. Entre elas, o descumprimento de medidas cautelares determinadas pelo Ministério em função do baixo desempenho da instituição nas avaliações da pasta. O descredenciamento significa, na prática, o encerramento das atividades da São Marcos. Os cerca de 2 mil alunos da instituição devem ser transferidos para outras faculdades. A nota também afirma que o Ministério enviará ofício às instituições de ensino superior localizadas nos municípios em que a Universidade São Marcos atuava, solicitando que aceitem a transferência dos estudantes que possuem bolsa do ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, ou financiamento pelo FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Bem que me disseram um dia que as tais provas de ENADE, ENEM, etc, etc, etc, podem vitimar não alunos, mas universidades. Vamos ver o que vai ser dos alunos da São Marcos, né? Pois idealizaram lá o primeiro passo para uma carreira profissional bem sucedida. Esse sonho se transformou em pesadelo por ter se tentado burlar a lei. Pois é, Duralex, Sad Lex. Agora eu vou tocar Easy, uma banda super legal, liderada pela lindíssima Ana Flávia. No caso, o Ana dela se escreve A-N-N-A-H. A Ana, pra quem não sabe, lançou em 2005 um disco chamado Eletricidade. Muito bom, pena que fez pouco sucesso. Mas essa música, que segue o estilo das bandas indie, vai tocar em todas as rádios, pode me cobrar. E aí, a Ana vai fazer o sucesso que merece. Com vocês, Cala a Boca e Me Beija. Prestem atenção na música e também na letra. Você com certeza não vai ficar parado ao ouvir Cala a Boca e Me Beija. Vai, Ana, canta aí. Bem difícil pra Olha, gente, essa daí eu coloco na lista de músicas mais espetaculares da história da humanidade. Sensacional. Mandaíze, parabéns. Essa vocês erraram a mão. Foi a banda Easy com Cala a Boca e Me Beija. Nesse ponto do programa, era pra gente estar fazendo piada show, ou seja, eu estar contando uma piada pra vocês. Mas com o falecimento do Chico Anísio, eu volto a repetir, este programa é atípico, portanto, deixa a piada pra quem entende. Nós estaremos colocando trechos de piadas contadas pelo Chico Anísio em suas apresentações, e por isso o Piada Show com este que vos fala volta no programa número 8, semana que vem, ok? Então, vamos sem mais delongas ao Suando a Camisa, o nosso quadro com fatos e curiosidades do esporte. Hoje falando de MMA. Vinheta. Como vocês sabem, o The Ultimate Fighter Brasil, em busca de campeões, estreia neste domingo, ou estreou neste domingo, dependendo de quando você estiver ouvindo. E a curiosidade para conhecer os detalhes do novo reality show só aumenta. Por isso, nós vamos revelar alguns segredos da academia montada para receber os candidatos a um contrato com o UFC e que será o centro das ações no programa. Logo no primeiro corredor, depois da entrada, dois painéis lembram que é preciso entrar de cara no treinamento. Literalmente. Afinal, as fotos com o antes e o depois de uma luta deixam em evidência as marcas dos confrontos. Depois, um passeio por containers estilizados e divididos entre os técnicos das equipes. De um lado do corredor, Vanderlei Silva. Do outro, Vitor Belfort. Tudo muito estruturado e organizado para que os treinadores possam planejar o dia a dia dos atletas. Ao final da reta, uma porta com um letreiro grande o suficiente para lembrar aos competidores qual será o destino final. Três letrinhas, UFC. Dois vencedores sairão deste programa, um na categoria pena e outro no peso médio. Estes sairão da disputa com um contrato assinado com a maior empresa do esporte, que coordena a principal competição de MMA do mundo. Vamos continuar o passeio? Seguindo no tour do Ultimate Fighter Brasil, um passo à frente ali, diante dos olhos, o playground favorito de qualquer lutador. Aparelhos, sacos, tatame. Equipamentos de alta qualidade para promover o melhor desempenho dos artistas marciais. Mas o brilho no olhar ganha força mesmo com o ameaçador octógono. Devidamente rodeado de quadros inspiradores de Anderson Silva, Júnior Cigano e José Aldo, a arena de oito lados será palco das lutas decisivas do tour. E olha, tem muita foto de todos os campeões de todas as categorias do UFC. Olha, um detalhe não pode deixar de ser notado. O calor insuportável. Não é falta de ar-condicionado, não. Isso foi uma exigência do Vanderlei e do Vitor. Eles querem dar o clima quente da luta. Muito quente, diga-se. Então, revelamos os segredos. Agora, o suspense fica por conta de quem será o próximo gladiador do terceiro milênio. Aguaja, coração! Repetindo, o reality show estreia, ou estreou, neste domingo na TV Globo, depois do Big Brother Brasil 12, que graças a Deus está acabando. Para nós, alegria! E, a partir do domingo que vem, será exibido depois do Fantástico. Eu verei. Mais uma piada de Chico Anísio nos levando ao trem pagador e já já tem ele. Uiaiaiai Martins. Revelando que moradores da Zona Norte de Macapá cobraram o término das obras do Hospital Metropolitano. Até já, pessoal. Vá, Chico! Olha aí, aquele negócio que eu falei há pouco sobre o preço dos carros estrangeiros é uma verdade absurda, verdadeira, fantástica e irrefutável. Não é só o preço do carro, é o gasto do carro. O carro do Moacir Franco, por exemplo, bebe gasolina que não existe. O carro do Moacir não pode ver uma mulher de vermelho que para pensando que é uma bomba. Ótimo Good News, periferia de Diadema, Grande São Paulo. Meninos e meninas dão um ritmo novo a uma comunidade. Aqui, batuque combina com arte. Nas mesmas ruas onde cresceram, convivendo com a violência, essas crianças hoje mostram que a favela também ensina belas lições. Escova o dentinho. Na hora de tomar café, é o café seleto que a mamãe prepara com todo carinho. Café seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso. É o café seleto, café seleto, café seleto. Café seleto é torrado seleto, eletronicamente. Alta sociedade paraibana imaginava que ia ter toda essa repercussão em torno de Luísa, que estava no Canadá, né? Então, ainda bem que aqui em casa a gente tem a internet 3G da Vivo. Tem a maior cobertura, pega em qualquer lugar, na Paraíba e em todo o Brasil. A cobertura 3G da Vivo é maior do que todas as outras operadoras juntas. A Luísa, que está de volta ao Brasil, merece a melhor cobertura. E olha que eu não estou falando de apartamento, não. Eu estou falando é da Vivo. Vivo, a maior cobertura 3G do Brasil. Agora, por favor, divulgue esse vídeo para todos os seus amigos e me ajude a trazer de volta para o Brasil Regina, que está na Alemanha. Ela merece. Vamos juntos sentir essa emoção. Copa do Mundo. Força e experiência. A máquina alemã conta com Klinsmann em busca da vitória. A missão é difícil, mas a equipe de Mihailovic vai brigar pela liderança do grupo. Direto de Lens, Alemanha e Iugoslávia, ao vivo. Amanhã, 9:15 da manhã, Mundial da França. Pintou emoção no SBT. Volta com o sétimo Frabcast, sempre no oferecimento do fã-clube Cristina Lira, que no dia 3 de abril vai fazer um ano, quem diria, hein? No mesmo dia em que Cris vai completar anos. Não vou dizer a idade dela, não. Ela é muito jovem. O Lucas deixou ela mais bonita. Acessem fccrislira.blogspot.com. e também no oferecimento da Rede Contínua, pois é, a partir deste programa, estamos com um novo patrocinador, entre aspas, hein, apoiador, para falar a verdade. RedeContínua.com, esporte o tempo todo. Agora nós vamos para o Amapá, matar as saudades do nosso repórter freelancer preferido, que vai nos revelar mais uma da administração macapaense. Um hospital inacabado que gerou protestos da população lá da capital do meio do mundo. Vamos lá, Diário do Meio do Mundo com ele, o Iaiaiai Martins. Diário do Meio do Mundo, com o Iaiaiai Martins, o correspondente de Amapá. Alô, alô, Iaiaiai Martins. Flávio, é você? Sim, sou eu mesmo. Poxa, Flávio, você nos abandonou, o que houve? Probleminhas pessoais. Mas como é que você tá? Vou bem, vou bem. E o cara amigo? Melhor do que nunca, uiaiaiai. Mas e aí, você trouxe novas pra nós aí em Macapá? Cara, acabei de voltar da Zona Norte. E uma matéria que fiz pra um dos frilas que tenho. E o que rolou aí? Agora há pouco rolou uma manifestação. Moradores dos bairros da Zona Norte protestaram em frente ao prédio inacabado do Hospital Metropolitano. Inacabado? Isso mesmo. Os manifestantes pediram o término da construção da unidade de saúde, que se arrasta sabe por quanto tempo? Você já me disse em off, 8 anos, né? Isso mesmo. Vou até repetir para você sentir o tamanho do descaso. 8 anos. Que vergonha, não? Sim, vergonhoso. E como base para o ato, os manifestantes usaram o artigo 6º dos direitos sociais da Constituição, que eu sei que você sabe de cor, né? Sim, eu sei de cor. Diz ele que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Esses aí mesmo. Esse artigo foi representado nas faixas usadas no protesto, que pediam a finalização dessas obras. E você conversou com gente envolvida nessa manifestação? Eu conversei com o presidente da Associação do Bairro São José, Kleber Guimarães, e ele me disse assim: nós queremos a conclusão imediata das obras, já que ela está ocorrendo há quase 8 anos, e desde a última paralisação, em meio à Operação Pororoca, não vemos movimentos que indiquem a sua conclusão, apenas promessas. Operação Pororoca? Eu sinceramente não me lembro disso aí, não. É, eu acho que nem você nem o povo se lembra da Operação Pororoca. É que no dia 4 de novembro de 2004, eu ainda trabalhava para Tucuju, a Polícia Federal prendeu, em operação realizada simultaneamente em 4 estados, 28 empresários e políticos acusados de montar uma quadrilha para fraudar licitações para obras públicas no estado do Amapá. Ah, lembrei! Prenderam até o prefeito. É, bem que você lembrou. Resultou na prisão do João Henrique Pimentel, a data prefeito aqui de Macapá, e uma das obras paralisadas foi a desse hospital metropolitano, por isso que parou. Caraca, meu Deus do céu. E aí, você tem mais notas a respeito dessa manifestação, Iaiaiai? Sim, tenho mais notas. O vereador Washington Picanço, do PSB, que é o presidente da Comissão de Fiscalização de Saúde Macapaense, estava presente a pedido dos presidentes dos bairros. Ele disse que o pessoal da comissão já sabe dessa demanda a respeito das obras do Hospital Metropolitano e também já tomou ciência de que a Prefeitura de Macapá recebeu repasse para que as obras fossem concluídas. E você conversou com o secretário municipal de obras, o Carlos Aragão, a respeito dessa pouca vergonha da saúde? É, conversei sim, e ele me confirmou o repasse federal para a conclusão da obra, e ainda me afirmou que a mesma deve ficar pronta em setembro desse ano. Promessas, promessas, promessas. E você conversou com mais gente? É, conversei com mais gente sim, Ricardo Montenegro e Alan Rocha, que se apresentaram como responsáveis pela obra de conclusão. E eles me afirmaram que a mesma passou por longo período paralisada, mas que há 30 dias eles retomaram serviços. Ha, ha, ha, ha. Mas o que foi que ele te disse? Ele me disse assim: a nossa equipe está trabalhando há quase um mês, momento que a Caixa Econômica Federal liberou a verba para a prefeitura, para que a empresa fosse contratada e pudesse terminar a obra. Porém, não foi fácil o retorno, uma vez que o período que a obra passou parada serviu para que muitos locais que já estivessem prontos tivessem que passar por uma revitalização. É, meu caro Yaya Martins, não é só aí não. É cá também, é em todo lugar. E a Copa tá perto, a saúde tem que melhorar até lá. Ah, o caos na saúde. Os mensaleiros agem e quem paga é o povo. Ah, quem paga é sempre a gente. Mas o iai. Só um minuto, Flávio, só um minuto. Quê? Ai, meu Deus do céu, Flávio, pintou outro frila, eu preciso ir. Mas já? Que pena, hein? É sobre o quê? Alguma reportagem especial? Depois eu te conto. Voltaremos na semana que vem, certo? Certo. Assina aí então, iai. Assino sim. Falou o iai Martins, direto da minha casa e apressado para mais um frila. É o repórter que toca na ferida. Abraço, Flávio. Aquele abraço, iai. Até semana que vem. E nego ainda diz que a nossa saúde vem melhorando. Melhorando aonde, ô cara pálida? Agora tem ele, Andrew Gold, cantor, violinista, um sujeito que nos deixou ano passado, mas tocaremos aqui o seu maior sucesso. Lonely Boy, 1977. Este é o Frapcast número 7, só pra rimar. Não, gente, esse cara que acabou de cantar não morreu, muito pelo contrário. Ele, na verdade, é o Marcos Valle e adotou esse pseudônimo, Andrew Gold, para ver se é mais conhecido nos Estados Unidos. Bom, mais zoações à parte, essa música é muito bonita. Lonely Boy! Agora nós vamos contar mais um grande fato pitoresco dessa semana. A Gangue das Loiras, que era comandada por Morena. De nome cinematográfico, a Gangue das Loiras foi o troféu exibido esta semana pela Polícia de São Paulo. Comandado por um homem e sua mulher, por sinal Morena, o grupo, formado por outras cinco mulheres, todas loiras, hence the name, é acusado de cometer mais de 50 sequestros relâmpago desde 2008. Elas são de classe média alta, usam carros importados e roupas de grife. Algumas têm curso superior, pasmem. De acordo com a polícia, o grupo atuava em duplas ou trios e abordava mulheres em estacionamentos de shopping centers e hipermercados da zona sul de São Paulo. Pra você ver, muita gente até hoje pensa: ah, os bandidos que assaltam vêm de favela, são neguinho, pobre, não tem chance na vida e vem pro assalto, vem pras drogas. Não, nada disso. O crime pode estar aonde você menos espera. Tem nego rico que aproveita que aqui é o país da impunidade e faz das suas. Pelo amor de Deus, hein? E a tendência é piorar. 2014 tá aí, hein? E por falar nisso, no próximo bloco do Frapcast, a Copa América de 2015 não será mais no Brasil, será no Chile. É bom lembrar que este programa está sendo atípico por causa da morte de Chico Anísio. Antes do próximo Trem Pagador, mais uma piada dele pra vocês. Até já! Existem os amigos de infância que de repente desaparecem da vida da gente. Desaparecem mais que da vida, da memória da gente. A gente nem lembra mais. Pessoas que na infância foram tão ligadas, tão companheiras e de repente somem. O tempo vai apagando. Aí um dia o Azambuja chegou e me deu notícias do Bigode. O Bigode, poxa, como é que é o Bigode? É verdade, o Bigode. O Bigode era o mais velho da turma. O Bigode era pobre, mas um cara muito legal, muito legal. Então a Zambuja sugeriu que nós fôssemos fazer uma visita ao Bigode. Eu falei: onde é que ele mora? Ele mora, Chico, em Vila Condessa. E onde é que fica isso? É um subúrbio de Cidade Esperança. Sim, mas onde fica isso? Fica onde ficar, Chico. Você me irrita, é por isso que de vez em quando eu dou uns tiros. Quer ir visitar o Bigode? Vamos visitar o Bigode. Tá bom, não precisa ficar zangado, vamos visitar o Bigode, pronto. Então faça a mala para 5 dias de viagem, que nós vamos de carro. Mas que carro, Azambuja? Não tem carro, meu? Que carro é esse? Não, é o seguinte, o negão descolou o carro do patrão emprestado e nós vamos no carro do patrão do negão. Arrumei a mala, botei na mala o que tinha que botar. No outro dia de manhã, parou aquela Mercedes na porta. Mas uma Mercedes com ar refrigerado, fogão, piscina, campo de tênis do banco traseiro. Mercedes joia. E atrás da Mercedes, o prefecto do Trivelato. Vem, abre seu coração. Você é um de nós. Para tudo, para tudo. A procura da batida perfeita. É rede no Fox Sports. Torcemos junto. Que desagradável, hein? Pedaço de prazer. O mistério da vida é procurar. gente, a minha mãe conseguiu comprar um computador para me ajudar na escola. Por isso que ela é. A minha faz um macarrão que é imbatível. Adoro. Ela é, com certeza. A minha costura e faz umas roupas lindas pra mim. Porque ela é, né? Aliás, toda mãe é. E você, hein? Tá esperando o quê pra dizer que a sua mãe é essa Coca-Cola toda? Mãe precisa ouvir essas coisas. Vai lá, elogia. Molho chique, molho pronto, molho pra macarronada. Tem dois sabores bem temperados, o molho ao suco e a bolonhesa. Molho chique é bem gostoso, é mais saboroso, é maravilhoso. Molho pra macarronada. Novo chique não recarregável, tantas barbas, uma chique. Lâminas gêmeas de longa duração, graças ao sistema de proteção Chi. Quantas barbas mais vai você fazer com a sua Chic? Chic, chic, suave. Agitação é geral. Tá rolando música nova e a galera fica na frequência dos rebeldes. Hoje, 8:30 da noite, Rebelde. Estamos de volta já com este Frapcast número 7. É bom lembrar, este programa está totalmente diferente. Essa era a hora do Iaia Martins entrar, mas ele já entrou no bloco anterior. Por causa da morte do Chico Anísio, este programa está meio bagunçado. Mas, na semana que vem, se alguma coisa extraordinária não ocorrer, que eu acho difícil, este programa volta à sua normalidade. Vamos falar um pouquinho mais de esportes? O presidente da Federação Chilena de Futebol, a Associação Nacional de Futebol Profissional, ANFP, Sérgio Radué, anunciou na manhã de sábado, ou melhor, de ontem, se você estiver ouvindo no dia da publicação deste podcast, que a CBF cedeu ao Chile o direito de organizar a Copa América de 2015. Assim, o Brasil só receberá o torneio em 2019, portanto, 30 anos depois da última vez que foi sede da competição, 1989. A CBF confirmou o acordo e agora espera a homologação da Conmebol. Na última sexta, Radué esteve no Brasil e teve uma reunião com o novo presidente da CBF, José Maria Marim José das Medalhas, substituto de Ricardo Teixeira, em sua residência na capital paulista. Segundo o chileno, um documento foi assinado durante o encontro garantindo a troca de sedes da Copa América e ele deverá ser ratificado na próxima reunião da Conmebol. A CBF explicou que um dos motivos da troca de sede foi a sequência de eventos esportivos realizados no Brasil entre 2013 e 2016, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Copa América e Olimpíadas, o que atrapalharia o calendário do futebol com a interrupção do Campeonato Brasileiro por 4 anos seguidos. Não seria mais cômodo, dona CBF, mudar o calendário, começar em setembro, terminar em maio, whatever, como a maioria dos grandes campeonatos civilizados? Ah, não. Não, nosso calendário é o mais competitivo do mundo. Muita gente vai embora no meio do ano, mas é o mais competitivo mesmo assim. Mas eu vou dizer com clareza que sou favorável a essa decisão, mas não favorável ao motivo dela. Seria bem melhor também passar a Copa do Mundo para o Canadá. Assim se livra de tantas oportunidades, né? Tantos estádios ainda a serem construídos, alguns nem do papel saíram direito. Ai, deixa pra lá. Vamos tocar mais música, senão eu fico mais bravo. Barão Vermelho, uma justa homenagem ao Cazuza, que morreu em 1990. Essa música é do ano seguinte, 1991. Mas eu quero estendê-la ao Chico Anísio. O poeta está vivo! Este é o Frapcast. Baby, compra o jornal e vem ver o sol. A brilhar, apesar de tanta barbaridade. Baby, escuta o galo cantar, a aurora dos nossos tempos. Não é hora de chorar, amanheceu o pensamento. O poeta está vivo, com seus moinhos de vento, a impulsionar a grande roda da história. Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento, que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento. Se você não pode ser forte, seja pelo menos humana. Quando o Papa e seu rebanho chegar, não tenha pena. Todo mundo é parecido quando sente dor. Mas no e só meio-dia, só quem está pronto pro amor. O poeta não morreu, foi ao jardins do Éden e nos contou. Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento, que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento. Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento, que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento. Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento, que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento. Alô, Jó, tudo bem? Aqui quem fala é Carlos. Pois é, os poetas estão vivos. Cazuza, Drummond, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, muitos. Barão Vermelho com O Poeta Está Vivo. E o Rafinha Bastos, hein? A não ser pela música de fundo, ninguém sabe, ninguém viu. É como se eu fosse um fantasma, disse o comediante gaúcho sobre sua ausência em uma retrospectiva de melhores momentos do CQC. No dia 12, para introduzir a estreia da quinta temporada, a Band preparou um esquenta com ápices do programa. A coletânea de cenas trazia Felipe Andreoli na Copa do Mundo da África do Sul, Mônica Iose levando foras no Congresso e Rafa Cortez tomando uma cusparada do ator Paulinho Vilhena. Mas nada de Rafinha, que se desligou do programa no ano passado após a polêmica piada com Vanessa Camargo e seu bebê. Confesso que acho um pouco estranho não falarem mais. Não aparece nenhuma imagem minha, é como se eu fosse um fantasma. Mas nem sei se é questão legal, afirmou ele à Folha. Na verdade, o ex-integrante foi coadjuvante em apenas um dos momentos. Apareceu dançando lambada, no fundo, não falou absolutamente nada. Rafinha, contudo, diz não ter ressentimentos com os ex-companheiros do humorístico. Uma história muito bonita, resume. Ele prepara, agora, dois projetos. É produtor executivo da versão brasileira de Saturday Night Live, na RedeTV, e uma série para o canal Pago FX, onde brinca com fatos da sua própria vida de maneira divertida. O seu posto na bancada do CQC, ao lado de Marcelo Taz e Marco Luque, foi ocupado por Oscar Filho. Essa censura toda ao Rafinha Bastos só comprova uma coisa. No Brasil, quem fala o que quer, ouve, vê e presencia o que não quer. No Brasil, querendo ou não, é proibido falar a verdade. Uma vergonha isso, né? Bom, falando em humoristas, vem aí mais uma piada do Chico Anísio e já já nós voltamos depois do último trem pagador com o último bloco do programa. Outra coisa, nós excepcionalmente não apresentaremos o inacreditável mais real, que é um quadro onde notícias inacreditáveis são comentadas aqui no Frabcast. Ele volta na semana que vem. Lembrando, este é um programa diferente por causa da morte do Chico Anísio. Depois do intervalo, nós vamos reproduzir O Que Vida Vida, o Canto do Cisne, do Chico Anísio. Até já, pessoal! O ruim é que as pessoas acham que porque eu trabalho aqui, eu tenho que estar por dentro de tudo e me fazer perguntas. Chico, você acha que aquele russo, Kauzov, causou com a Cristina Onassis por amor? Claro que foi por amor. Ou amor ao dinheiro não é amor, né? Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Alô, gente amiga, nesta quarta-feira, aqui na telinha do 7, logo após o Jornal da Noite, você tem um encontro com o nosso samba de primeira. Você vai curtir o teatro, o cinema, a televisão, o esporte, a música popular brasileira, o carnaval, a notícia, enfim... Tudo que você, carioca, gosta de curtir, se liga. Quarta-feira, logo após o Jornal da Noite, aqui na telinha do 7, um encontro com as coisas boas da nossa cidade, no nosso samba de primeira. Esperamos por vocês, hein? Só se for agora, quarta-feira, no seu fim de noite. Acorde o apetite de leão em seus cílios. Panquecas e whey tortilha Gemima. A novidade diferente que as crianças devoram diariamente. Mistura Tia Gemima para panquecas e waffles. É nova, fácil de fazer, deliciosa e super nutritiva. Feita à base de ovos, manteiga e leite. Experimente a nova mistura Tia Gemima. É mais um produto. Quer. Quem escolhe essa vida? Sanfoneiro de poeta e cantador. E na lembrança, tanto adeus, tanta partida, tanta alegria, tanta festa e tanto amor. Mas cantador tem que pensar no seu futuro, pensar do jeito certo pro futuro ter valor. No bamerindo, no bamerindo, na hora certa eu tomei a decisão. no Bamerindo. No Bamerindo, felicidade rende juros e correção. Eu ganhei um dinheirinho, um velho amigo embora me falou: ô, seu Luiz, bota o dedo na poupança. Já botei o Bamerindo, cuida dele pro senhor. Na caderneta de poupança, Bamerindo. Por qualquer tempo, seu dinheiro tem valor. Para punir! No Bamerindo, no Bamerindo, na hora certa eu tomei a decisão. No Bamerindo, no Bamerindo, no Bamerindo, felicidade rende juros e correção. Para se rende. There's no business like this business. Nova Business Class da Lufthansa, totalmente remodelada, com mais conforto. 4 voos non-stop por semana, Rio-Frankfurt-Rio. Viaje com a nova Business Class da Lufthansa. Faça planos, viva a vida. Ter Unimed faz bem. Com saúde a gente é feliz. Med Santos. Mais saúde, mais vida. Os fatos que fazem a história. Habemus Papam. As notícias que mudam os rumos do mundo chegam até você em primeira mão. Cresce o número de prédios com risco de desabamento. Mais um episódio de racismo no futebol. Jornal da TV. Informação precisa com credibilidade. Augusto Pinochet enfrenta mais um processo judicial. Jornal da TV. Hoje, 9:05 da noite. Vou bater pra tu bater, pra tu, pra tu bater. Esse é o nosso Frapcast que volta para o seu último bloco. E o canto do cisne da carreira de Chico Anísio aconteceu em agosto passado, quando ele participou do quadro O Que Vida Vida no Fantástico. Nós então vamos colocar para você a íntegra da participação do Chico, contando a sua emocionante história e dando alguns conselhos pra gente. E em seguida nós vamos tocar Day by Day, do Gospel, como se fosse uma oração para que Deus receba de braços abertos ao grande Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho. Com vocês então, Chico Anísio em O Que Vida Vida. O humor é irmão da poesia. O humor é quem denuncia. Eu não tenho possibilidade de consertar nada, mas eu tenho a obrigação de denunciar tudo, porque essa é a obrigação primeira do humorista. Humor é tudo, até engraçado. A primeira etapa da minha infância é do Ceará, onde meu pai era rico, muito rico. Um incêndio destruiu tudo que meu pai tinha. E ele ficou pobre, muito pobre, e mandou a família para o Rio para morar numa pensão, com vergonha de decadência em Fortaleza e tal. E a minha infância no Rio de Janeiro, dos 9 aos 15, foi péssima. foi terrível porque eu era muito responsável. Qualquer coisa que acontecia em casa, o responsável era eu. Eu apanhei muito. Apanhei demais da conta, apanhei. Eu apanhei tanto que um dia o Zenito, meu irmão, chutou a bola, quebrou um vidro, eu falei, fala que fui eu. Eu já vou apanhar mesmo, apanhei pela bola também. Eu deveria ter sido advogado, criminalista e tal. Mas aí nós íamos jogar pela turma da rua. Falei, então eu vou em casa buscar um tênis, mas vocês vão indo que eu já vou. E voltei para casa para pegar o tênis. Por isso eu falo muito, sou artista, porque esqueci o tênis. Quando eu ia de casa, minha irmã ia saindo com um amigo dela, o Oromar. Onde é que vocês vão? Eu não tinha o direito de perguntar aquilo. Você vê como a vida é. Eu perguntei, ela podia me dizer, isso não interessa. E aí ela disse, vamos fazer o teste da Rádio Guanabara. O teste de rádio ator. Eu falei, ah, então eu vou com vocês. Eu fiz o teste de rádio ator e tirei sétimo lugar. Fiz o teste de locutor. Tirei em segundo lugar, o Silvio Santos ganhou. E você veja, em 10 dias, eu que era quase um pretenso advogado, eu já tinha 4 profissões. Era radioator, redator, locutor e comentarista de futebol. Momento muito importante foi a minha estreia no Teatro da Lagoa. Isso é uma coisa inesquecível, porque eu fazia 8 sessões por semana e lotei a casa uns 7 meses com uma lotação maior do que o que a casa tinha. Em todas as sessões tive cadeira extra. Então isso é uma coisa que quando eu me lembro, me arrepio, digo, meu Deus, que coisa maravilhosa. E dali eu vim para a Rede Globo. Aquilo me chamou para a Globo. O teatro, você pode ser todo dia a mesma coisa porque a plateia muda. Na televisão, o oposto, você tem que mudar porque a plateia é a mesma. E essa plateia é exigente, mas ela recompensa a gente. Para mim, não há diversão melhor do que o meu trabalho. Artista é isso, como o Vitório Gaspar dizia. A gente acorda cedo, vai pro set, faz a maquiagem, decora o papel, vai para a cena, o diretor manda repetir, a gente repete, a gente faz 4 vezes, a gente faz 8 vezes a mesma cena, mas é sempre melhor do que trabalhar. O sucesso é um acidente de percurso. Não pense que o sucesso seja eterno. É muito difícil que ele seja. Então, não humilhe ninguém, mantenha-se humilde, porque daqui a pouco você não sabe como será. A vida é dura, mas é boa. Eu tenho 10 netos, 7 filhos. Tem 20 pessoas que dependem de mim. Se eu não fosse deprimido, eu seria um louco. Eu seria um louco, um alucinado. Com toda essa responsabilidade, eu não ser deprimido. Então, converso com meu psiquiatra uma vez por semana, há 18 anos. E vou conversar até a morte. Quando eu fiquei doente agora, fiquei muito mal, estive em coma 3 vezes. Eu 3 vezes fui desenganado pelo médico. Eu passei 110 dias, 78 na UTI, 48 sem poder beber água. Eu pedi água, me dava 8 pingos na língua. Então eu padeci nesses 110 dias que eu fiquei no hospital. E o hospital que sempre foi amigo meu, sempre foi amigo meu, eu tinha uma frase que eu dizia assim, eu adoro hospital. Quando eu pagava, eu ia, imagina agora que eu não pago. Essa frase eu já tirei do meu repertório, porque eu estou num momento com ódio de hospital. E nesse tempo todo, quem mais me ajudou a me segurar foi a prece do povo. O povo gosta de mim. E isso para mim vale. Eu fico. Fico emocionado de falar isso. Eu gosto muito de uma frase do Pascal, matemático, que disse: não me envergonho de mudar de ideia, porque não me envergonho de pensar. Acho que eu tomei essa frase para mim. Eu não me envergonho de mudar de ideia. Não me acho melhor do que ninguém. Também não me acho pior do que ninguém. Sei que vou morrer e não tenho medo de morrer. Tenho pena de morrer. Porque eu morrendo eu não vou ver meus netos de crescerem, meus bisnetos e tal. E isso me dá pena de morrer, mas medo de morrer eu tenho. A frase, ninguém é insubstituível, aplica-se a tudo, menos ao humor. Porque no humor, todos nós somos insubstituíveis. Nunca mais vai existir o Oscarito, um Grande Otelo, um Mussum, um Rogério Cardoso, um Zacaria, um Francisco Milani. Nunca mais. Porque somos todos insubstituíveis. Eu sou isso aí, eu sou um teimoso, eu tenho 80 anos, estou querendo renovar meu contrato, se possível por mais 20, porque até os 100 eu vou. Devo ir. Talvez eu vá. To see the É, Deus, só me resta te pedir para que o Senhor receba de braços abertos ao grande Chico Anísio e que abençoe ele sempre, para que ele faça divertir as pessoas aí em cima, como fez divertir aqui a gente embaixo. Amém. Godspell, Day by Day. E com isso chegamos ao final do 7º Frapcast. E a gente vai terminar esse programa atípico de uma maneira diferente. Nós vamos encerrar esse programa como era encerrado o Chico Anísio Show em 1987, com as palavras do profeta e os seus ensinamentos que devem ser seguidos por todos. Eu quero também fazer uma promessa. Doravante, ou seja, daqui para diante, nunca mais eu vou abandonar vocês. Podem ter certeza disso. Eu já marco o encontro para domingo que vem, ou independente de quando você estiver ouvindo, semana que vem, para o 8º Frapcast. E olha, neste Frapcast você vai ter uma surpresa da minha parte, principalmente as garotas. Prepare-se. Lembramos que este podcast teve o oferecimento do fã-clube Cristina Lira, que no próximo dia 3 de abril terá uma surpresa para vocês, relativa não só ao aniversário da Cris, como também ao aniversário do nosso próprio fã-clube. Portanto, acessem fccrislira.blogspot.com e também da Rede Contínua, onde você encontra esporte o tempo todo. Acesse www.redecontinua.com. E neste domingo eu estarei em Palmeiras e Corinthians. Independente da data em que você estiver ouvindo este podcast, cuide para saber quando estarei fazendo reportagens na Rede Contínua, redecontinua.com. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, a você pelos downloads de audiência, e nós voltaremos, claro, semana que vem. Tchau, gente, fiquem com Deus e com vocês, o profeta Chico, pra sempre. Obrigado. É outono, deixa cair na TV que você vê. E ainda falta tanto pro verão chegar, hein, profeta? Que pena, né? Eu não vejo por que sentir pena. O verão é lindo, mas as outras estações também o são. Todas elas são partes de um mesmo processo. É como um rio. Ele deve ser considerado como um todo. As corredeiras, cascatas, as calmarias são partes de um todo. Amar apenas ao verão limita a criatura. A natureza é linda assim como é. Devemos ter um modo de amar a cada estação e de compreendê-la. As folhas caem no verão, desnudando a natureza, para que a neve avista de branco logo depois. E em seguida, o renascimento na primavera. Tudo é lindo no reino de Deus. Feio pode ser o modo como encaramos. Siga o fluxo natural do Criador e compreenderá muito mais sobre a sua natureza interior. O homem é o reflexo disso. Luar. O homem é o reflexo de Deus. Espelhe o Criador e dentro de você será sempre primavera. Boa noite. E aproveite a vida.